A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça Estadual determinou em caráter liminar a suspensão de um decreto que reduz os limites e a zona de amortecimento da Unidade de Conservação de Proteção Integral Monumento Natural Mãe d'Água, em Brumadinho. A área é considerada de grande importância ambiental. A decisão judicial também determina que o município não conceda qualquer licença ou permissão de instalação ou operação de empreendimentos no perímetro da unidade. Além disso, não deve autorizar o início das obras caso já tenham sido aprovadas. Se alguma intervenção já tiver sido iniciada, o município de Brumadinho deve suspendê-la sob pena de multa. Segundo a ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, a justificativa do município em ter publicado o decreto é que os limites da unidade de conservação seriam reduzidos, pois partes do território pertenceriam aos municípios de Nova Lima, Itabirito e Moeda. Entretanto, o estudo técnico encomendado pelo MP comprovou que a redução de quase 1 milhão de metros quadrados do espaço protegido se deu em uma área que pertence apenas ao município de Brumadinho. Ainda de acordo com o Ministério Público, há fortes indícios de que o decreto foi elaborado para atender interesses particulares de empreendimento minerário. O MP ainda pede à Justiça que o decreto seja declarado nulo, assim como todos os atos administrativos que tenham sido praticados sob o amparo da norma. Pede também que seja restabelecido o estado original da unidade de conservação, inclusive com a demolição de construções, recuperação dos danos ao meio ambiente e indenização de eventuais danos ambientais decorrentes da aplicação do decreto. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.